o meu querido boto dançar. Vem, vem ver o meu querido boto dançar. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá. Depois da cura do boto, na praia de Alter do Chão, pra dançar com a rainha, foi levado pra o salão. Até que enfim, na dança do carimbó, a rainha já cansada, e o boto foi dançar só. Até que enfim, na dança do carimbó, a rainha já cansada, e o boto foi dançar só. Vem, vem ver o meu querido boto dançar. Vem, vem ver o meu querido boto dançar. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá. Dançando ele bate palmas e roda como pinhão. Ergue os braços para o alto, bate com o pé no chão. Todo mundo gosta de ver o arrasta-pé, a dança do lindo boto na festa do Sairé. Todo mundo gosta de ver o arrasta-pé, a dança do lindo boto na festa do Sairé. Vem, vem ver o meu querido boto dançar. Vem, vem ver o meu querido boto dançar. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá. O boto balança bonito, dois passos pra aqui, dois passinhos pra lá.